na qual a Cristina se encheu uma das minhas lições, se encheu uma das 5 do 5 para 5. Passar 314, 685 do 5 para 5. Serra Bravo Serra no solo aos 37, qual parte do chão? Seguinte, Lidéria, próxima à esquerda, via Osso, até a DEI, frequência livre no corte, Serra Bravo Serra. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4206, no final, baixado. Azul 4206, boa tarde, continue a aproximação, agora autorização de pouso. Não, aproximação, Azul 4206. Azul 4206, no solo 41, chame o solo 121, decimal 9. Então, eu pessoal do Rio. Qual a velocidade do acesso? Nós estamos até 80. Como é que você vai? Ah, tá perto dos 240. Eu a sua mensagem foi intercortada, até que velocidade até Duna? 229. Para 229 até Duna, o azul 9083. Valeu, Gol, 60180 para 370. Centro Recife, 2085 para 2545, Gormeiro 0. 3.0904, limite localizador, o azul 9083. Esquerda 160, descendo para 2.000 pés, o portão está estabilizado, o azul 9083514. Uma hora, 1 ou 2 milhas. passando 3 metais para 2 metais, avançando 7-2, 170 sinais de aeronave. 7-3-1-0, já está recebendo o processo. 10-9-0-8-3, com IMS à distância. 10-9-0-8-3, com IMS à distância. 10-9-0-8-3, com IMS. Boa tarde, obrigado, 119. Uno 69, autorizado a decolagem de pista 10, vento 1 a 30 graus, 079. Decolagem de pista 01, 69. Salvador, o Azul 9083, com IMS, a distância. Azul 9083, boa tarde, continue a aproximação, Boeing da Gol de seu rolagem, pista 10, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, o Azul 9083. Pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Pouso para o Azul 9083. Pouso 1169, decolado os 48, chame o controle 120, décima 8, tem um bom louco. Direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita, 129, azul 903. Controle 02 01 52, aos meia dúzia de nós. Livre pouso, pista 1-0, da 3-1-0. Recife, 1235, hotel 923, 28. 223, Romeo Mike, Eco, Lúcio, eu estou vindo no meio desse momento. Romeo Mike Eco Zulu, boa tarde, o ajuste no 014 está presente, confirmando a intenção, é pouso pista 3517. Pouso 7. Autorizado o cruzamento final da pista 10, base pela direita da 17, reporte na final, Mike Eco Zulu. Pistou o cruzamento, reporte na final da 17, Zulu. Pavião 9, tendência de condição, deixa ver chegando com o médio 1 para o nível 060, ajuste no 04. 060, médio 1, não confia 2, pode começar. Pode começar, senhor. Mantenha chegando com o 9, 9, para sempre pressão de aproximação, expressão 1 hora, 1,5 milhas, para 2 metros, 2,08. Patrão Watch com o Golf Uniforme, final da pista 1-0, continua a aproximação, número 2 para pouso, abaixo de pista livre. Alfa Golf Uniforme, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Próximo passo, teste. Estabilizado 989. Bom, 989, chegou o telefonador 1, 8, decimal 95. 2, 4. 1016, deixa para 2016. Ajuste o 04, autorizado, decimal 96, que chute final 0, como estabilizado? 2104, autorizado, reportará 906 da tarde. No solo 16, confirme o pátio, faz 3. Autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Veio pouso 10, gol 919. Nada, mas não tem nada. Vamos 45 até a identificação, dessa vez chegada a 7 para 4 mil. É isso aí, chama 0 não, vale. Papa Romeo, Sierra Golf Oscar, autorizado pouso, pista 17, com vento 130 graus, 08 mais. Livre pouso 17, Sierra Golf Oscar. Bom, número 45 do Sazia para 2017, está autorizado e agora se excede a pista 10, ajuste 10-14, é só cheio estabilizado. Ok, número 6 dias, todos no ferro, já foi dar estabilizado, só é LFK10, boa nome é 45. Oscar no solo de 2000, autorizado bem 10 em retorno, via Romeu até a Bata, frequência livre no corte. 1.0.4.5, chame a turma, frequência 1.8, decimal 9.5, meu curso. 1.0.95, boa noite, tarde. Muito obrigado, boa tarde. Flight airport, go 022 heavy, approaching the holding point, runway 10. Portugal 022 heavy, due to a traffic on final, maintain holding point, runway 10. Maintain holding point, runway 10, airport, go 022. Boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 130 graus, 07 nós. Boa tarde, depois na hora, boa noite, 1.45 no solo aos 3.4, libere à direita, chame o solo 1.21 no decimal 9. Foi então 2.9, bom, 1.645. Clear for takeoff, runway 10, the wind is 120 degrees, 07 knots. Clear for takeoff, runway 10, approach goes 22. Atibara, pronto. Azul 6919, boa tarde, autorizado alinhar e manter, Abiteiro 10. Alinha e manter, 9-0, 6919.